Viaja não, fi. Sente essa parada. 3, 1, só. Beladona. Kamikaze. Enquanto as virgens vêm pra mim de mente insana, finge que me ama e vive um drama. Pensa que me engana assim, curtindo lombra. Enlouqueci a trap, só trap. Desandou nisso aqui. É game over. Se demole e abrir. É game over. Circuito vai subir. É game over. Enlouqueci a trap, só trap. Desandou nisso aqui. É game over. Se demole e abrir. É game over. Circuito vai subir. É game over. Enlouqueci a trap, só trap. Ela é inveja pras amigas, treta pras inimigas. Que dona mais bela, que bela dona atrevida. Nas noites de motel, lombra de Bacardi. Glamour, risque, regeu, cardume de peixe. Bem louca, loucona, moleca doida na cena. Toda quarta visita, se apaixonou no sistema. Sem perceber, de mente insana já tava virada. Espelho no teto, hidromassagem ligada. Enquanto for vez, a quem se atreva a jogar, passa das três. E é fácil ver ela se cuidar. E a noite é louca, e hoje tá simples curtir. Enquanto for, tá fácil fazer nego sorriso. Giro head, esquece o giro flex. Mas que pose de bad, não é isso que elas pedem. Perigo é não ter cash, se as brides seduz moleque. Então sustenta, que tem surpresa quem se atreve. Enquanto as virgens vêm pra mim de mente insana, finge que me ama e vive um drama. Pensa que me engana assim, curtindo lombra. Enlouqueci a trap, só trap. Desandou nisso aqui. É game over. Se demole e abrir. É game over. Circuito vai subir. É game over. Enlouqueci a trap, só trap. Desandou nisso aqui. É game over. Se demole e abrir. É game over. Circuito vai subir. É game over. Eu me atrevo, aliciada pelo frevo. Moleque, máquina aceso, quina de bandido ileso. Periga a rua, olha como se insinua. Vou à lombra seminua, que talibã não recua. É provocante, a noite tá gold, intuito é curtir. Se joga flash, balantines, tem dona, delivery. Vários desejos na ronda, tá de patrulha, agiliza. Start pros moleque, corre a trave e finaliza. De cinta liga, atrevida, vive prazer, esquecida. É pela vida bandida que ela não se limita. E por amor às pepitas, deixa que o ouro ela quita. Dissolve criptonita com uma mais nobre bebida. Hoje a noite é foda, no paraíso das virgens. Eu vou fingindo amá-las enquanto amar elas fingem. Insanamente elas tingem de hidropônico. E o whisky é game over, capite que meu barraco é switch. Enquanto as virgens vêm pra mim de mente insana, finge que me ama e vive um drama. Pensa que me engana assim, curtindo lombra. Enlouqueci a trap, só trap. Desandou nisso aqui. É game over. Se demole e abrir. É game over. Circuito vai subir. É game over. Enlouqueci a trap, só trap. Desandou nisso aqui. É game over. Se demole e abrir. É game over. Circuito vai subir.